DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Vamos começar, senhor! Teu amor pra mim, vem cá, vem cá. Eu quero te fazer feliz, vem cá, vem cá. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Vem, vem comigo, amor, vem comigo, amar. Vem bem comigo, amor, vem comigo amar. Eu quero teu amor pra mim. Vem cá, amor, vem cá. Eu quero a carroça. Eu quero a noite inteira você. Meu parceiro aí, meu parceiro Bruno, mexe ficha. Quero você pra isso aqui também com a gente. E aí, Bruno? Eu quero a noite inteira você virando aqui comigo. Vem, vem comigo, amor, vem comigo, amar. Vem, vem comigo, amor, vem comigo, amar. A carroça da saudade. Um abraço aí, o cara de apito. Aqui com a gente, ele, seu grande amor. Segura! A carroça da saudade, o maior e melhor show de saudade do planeta. Se você chorar, eu choro também. Tchau, meu amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Meu amigo Imperador Ronaldo, lá do Guamá, isso aqui com a gente, valeu. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. Sou forte, mas se você chorar, eu choro também. Tchau, meu amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Te juro, guardarei teu segredo somente pra mim. Esse é o que hoje de nós tem de outra vez. Por partir, vou te dar o direito que hoje não tem. Prometo a você que não é tão difícil assim esquecer. É bem melhor viver separados do que estar juntos sem poder viver. Japão, conheci lindas garotas e por quem me apaixonei. Tenho os olhos japonês, mas só fala português e mora aqui no meu país. Segura! Ela é brasileirinha nata, nascida em São Paulo, no bairro da Liberdade. Tudo isso é verdade, eu vi sua identidade. No Japão a gente se amava de noite e de dia, numa só com amor sem ter hora marcada. Mas aqui no Brasil já não dá para a gente curtir, porque em sua vida existe outro alguém. Stop que essa mulher! Ela é casada. abraçando aí o Sargento Abre. Isso aqui ele, a Dona Bia. Também só na Mana do Aranha. Bora, meu Sargento! Mas aqui no Brasil já não dá para a gente curtir, porque em sua vida existe outro alguém. Que ela é? Ela é casada. A carroça. Amigo do Egílio da Carroça, e a gente toca a saudade assim, ó. Bora, Paulo Branco, bora trabalhar. Com você sempre me apresento e arrebento dançando os passitos. Há quem diga que eu não danço mais, porque no momento eu me encontro gordito. Quem diga que eu não danço mais, porque no momento eu me encontro gordito. Com você sempre me apresento. Mas menino da Via Show, me chama aqui. Quem diga que eu não, meu amigo Alexandre. Bora, Alexandre. Quem diga que eu não danço mais, porque no momento eu me encontro gordito. Se tu queres, vou malhar, perder peso e nem engordar. Pra você ficar gostoso, é mais bonito. Meu sorriso, por favor, te confesso que eu já vou. Acredito nesse amor que é tão bonito. Se tu queres um malhar, perder peso e não engordar, pra você ficar gostoso, é mais bonito. Meu sorriso, por favor, te confesso que eu já vou. Acredito nesse amor que me sobrou colesterol. Já me acostumei com colesterol. Meu amigo Edson de Curuçá, na companhia aí do Olhoci também. Um abraço pra você. Já me acostumei com colesterol. E a família, estivador, o grande Henrique, prestação para aí o Edson Baluarte. Com você sempre me apresento e arrebento dançando os passitos. Há quem diga que eu não danço mais, porque no momento eu me encontro gordito. Há quem diga que eu não danço mais, porque no momento eu me encontro gordito. E aí, mosca! Se tu queres, vou malhar, perder peso e não engordar. E pra você ficar gostoso, é mais bonito. Teu sorriso, por favor, te confesso que eu já vou. Acredito nesse amor, é tão bonito. Se tu queres, vou malhar, perder peso e não engordar. E pra você ficar gostoso, é mais bonito. Teu sorriso, por favor, te confesso que eu já vou. Acredito nesse amor. Eu me subo ao colesterol, já me acostumei com colesterol. Eu me subo ao colesterol, já me acostumei com colesterol. Eu me subo ao colesterol, já me acostumei com colesterol. Dá-lhe carroça! Segura o lamba reggae, meu irmão! Eu tenho um passarinho que se chama canário, adora marieta. Que bichinho danado! Meu canarinho toca piano e clarinete. Dia vai clareando, canário vai cantando. Canta, canário, canta, e o seu João levanta. Canta, canário, canta, e o seu João levanta. E canário teimoso diz o pé do peneta, nem come e nem dorme, tocando clarinete. Ai, que coisa absurda, diz a dona Raimunda. Coitado do canário, está morrendo. Nossa segunda da ressaca, meu irmão! Aqui é Lúcio CDs. Meu canarinho gosta demais da marieta. Gosta até no escuro, com ele vale tudo. Não tem medo de nada, topa qualquer parada. É muito inteligente. Nosso amigo Cuia, isso aqui com a gente, homem que comanda o Casota. E por falar em Casota, né, Cuia? Dia 25, dia de Natal, a luxuosa carroça da saudade, lá no Casota. Ao lado do bigode, hoje é por conta do Cuia. Toca mais uma! A luz luxuosa está aqui. Quero vê-la tão linda. Quero vê-la tão bela. Paula Máquina. Quero vê-la tão linda. Quero vê-la na janela. Quando ela passar na avenida, quero ver a menina mais bela. Sei que ela é tão convencida, mas eu sou maluquinho por ela. Quando ela passar na avenida, quero ver a menina mais bela. Sei que ela é tão convencida, mas eu sou maluquinho por ela. Quando ela passa, todo mundo quer olhar. O seu requebrado faz a gente delirar. Quando ela passa, todo mundo quer olhar. O seu requebrado faz a gente delirar. Já tem CD aí! Já tem CD do maestro! Na mão do maluquinho! Quero vê-la tão linda. Quero vê-la tão bela. Quero vê-la linda, a carroça dela, da janela. Quando ela passar na avenida, quero ver a menina mais bela. Sei que ela é tão Henrique pra seu também, mas eu sou maluquinho por ela. Quando ela passar na avenida, quero ver a menina mais bela. Sei que ela é tão convencida, mas eu sou maluquinho por ela. Quando ela passa, todo mundo quer olhar o seu requebrado. E aí, Paulo Black? Quando ela passa, todo mundo quer olhar o seu requebrado, faz a gente delirar. As meninas da metrópole, 50 anos, hoje ela comanda. Vamos lá que o homem do Alô chega pra tocar daquele jeito. Tom, DJ Tom, alta fidelidade ao que há de melhor na saudade, com amor e com carinho para a nossa legião. Com amor e com carinho pra nossa legião. Vamos lá, Lúcio! Não, não vá embora. Não maltrate mais meu coração. DJ Tom, eu não suportaria lhe perder de novo, doce paixão. Luxuosa Carroça da Saudade. Não vai embora. Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria lhe perder de novo, doce paixão. Tom, tom. Não suportarei ficar longe de você. Já sofri demais, já cansei de lhe perder. Onde você for, eu irei também. Vou seguir seus passos. Meu amigo Patrick! Jorei, só de mão! Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Bora, sargento, na moral hoje, viu? Vou fazer de tudo pra não lhe perder. E a baronesa de luxo, já aqui do meu lado, recordando meu amigo seu Paulo e a dona Nina, só na manha. Você pode até achar que não é certo, mas eu vou ficar sempre. Meu amigo Erlon e a Silmara. Tem alguém diretamente lá do Jurunas. Lhe tirar de mim. Não vacila aí, meu irmão. Se eu vacilar, fico sem você. DJ Tom, não vou dar bobeira pra não lhe perder. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Alô! Não, não vá embora. Meu amigo Anderson da prefeitura. Mas, e aí, Anderson? A Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca, que me deixam sempre louco de vontade de tocar. DJ Tom. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam. Nosso amigo Genésio de Bragança, um abraço pra você, garoto. E aí, Andy? Eu sou teu, você é minha. Nosso amigo Andy, está por aqui, irmão do nosso maestro. Telepatia está na linha, ouve o que eu vou. Aí, cara de apito, vai dançar, desgraçado. Queria estar a todo instante contemplando nosso teu sargento e ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegrias, dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. A Carroça da Saudade. Aparelhagem que faz parte da cultura marajoara. Só pra recordar, viajou. De manhã quando abro a porta. E aí, careca? E o sol me encandece. É o teu rosto que aparece. Meu amigo Ferro está aqui com a gente. Ele é a loura de luxo. Só na manha, né, Ferro? De noite quando eu me deito e contigo. Meu amigo Alan. E aí, Alan? Hoje não tem sedução, né? Como é ruim sonhar. Bruno mete ficha. A todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Luxuosa Carroça da Saudade. DJ Tom. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Tanto tempo se fazendo o lado triste das paixões. Parece o tadito do 40 horas. Foram folhas com outono, mas ficou no meu amor. Bruno Sávio achou! Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. E aí, Paulina Veneno? Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Já já o PV bomba! Porém nesta primavera quero renascer com flores. A carroça que depois de longa espera encheu os jardins de cores. E amigo Wanderson do Carroça é Festa, tá na área. E então vou compensar. E aí, Wanderson? Se tristou. Dois alô, viu? Por de novo vou amar, vou tentar de novo o sonho. Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo um sonho. DJ Babuíno já na área. Já já lhe comando o som do animal. Porém nesta primavera quero renascer qual flores que depois de longa espera enchiam os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristônio. Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo um sonho. Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo um sonho. Só pra recordar. DJ Tom. Esse amor que mexe com meu coração parece não tem jeito não. Você vive dia e noite nos meus sonhos. Meu amigo Pedrinho Farricha, a equipe faz gostoso, tá aqui só na manhã. E não quer saber, me faz sofrer. Sempre vai com os meus amigos na matinê. Luxuosa Carroça da Saudade. Fico em casa me doendo de ciúme. Imaginar. Alô, bigodinho! O escurinho alguém. Chora, mãe! Te beijar. O sofá da sala eu sei. Liga a pressão! Um abraço! Na TV, mas eu só penso em você. DJ Tom. Vejam só, você me diz que quer assim e diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro na matinê. Aí o DJ mas você parece que não quer saber, sabendo que me faz sofrer. Sempre vai com os meus amigos na matinê. E as carroceiras de luxo estão aqui, ó. Fico em casa me doendo de ciúmes. Cadê as luxuosas? Um abraço aqui do Tom. Alguém vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. DJ Tom. Bora recordar, senhor. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Só vou beber final de ano. Nas mãos um nervoso e o choro querendo explodir. Meu amigo Jefferson Pop, lá do Super Pop Live. E toda a sua produção ali. Venha depressa, me aperte, me abrace, não vai me deixar. Lá fora é tão triste. E aí, Cris? Triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. A representante da marca Dell tá aqui. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. E o casal Ioiô. We'll be right back. DJ Tom Máximo. DJ Tom Máximo. E nos travesseiros, seu perfume gostoso. Meu amigo imperador, um abraço. E na cabeceira, sua foto, sorriso, um pouco. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa, me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite, aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, dos longos caminhos que tive de andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Por isso eu lhe peço que tenha depressa, que aperte, me abrace, não vá me deixar. Direto dos Campos Marajoara para o a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Essa é a música do Fura Olho. Olha aí o que ele fala. Tenha vergonha de chorar. Pois eu sou o seu melhor amigo. Escuta aí, ó. Não tenha receio. Eu sei que a vida. O cara era amigo do cara. Aí ele chama a mulher do cara pra dançar. Aí chega no ouvido da mulher do cara, diz assim, ó. Ele fez você sofrer. Foi ele que perdeu. Ele derruba o cara, olha aí, ó. Hoje você vai ver que quem te ama. A ladrão! Sou eu. Sou eu. Sou eu. Edson de Curuçá. Sou eu. Quem é? Sou eu. Você não vê. O erro já quer chorar, já quer lembrar daquela mulher que é doida. Pensa, pensa, não sou ninguém. E aí, Biel? Gente, e aí, Alexandre, bora pra cima. Gente, amigo Bruno, mete ficha, mulher quer dançar, bora ver. Esse carinho que eu amei ainda é seu. Você sabe bem. Tom, tom, tom, tom. Quem fez você sofrer? Aí, Silva! Foi ele que perdeu. Tom, tom, tom. Pois você vai ver que quem te ama sou eu. Sou eu. Sou eu. Eu vou encontrar uma espaçonave do amor no infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está? DJ Tom, conte logo uma história. Desbicho um papo legal, informal. Tum! Isso é uma praça mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido. Um abraço, Jubandegueiros de Prontão. E chama aqui, valeu! o nosso gerente Juninho já fazendo o serviço corpo a corpo, né? Amor do infinito. Bora, barriga, pra cima! Por favor, meu amor. Também o gerente Clailson. Aonde é? Lá do Búfalo do Marajó, tá na área. Conte logo uma história. Desbicha um papo legal, informal. Isso é uma praça, mora. Eu quero essa. Esse abraço aí, a Rafaela. Você aqui também com a gente. Bora, Rafinha! Está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito. E está indo longe demais. E bem mais rápido. A carroça. Do que meu próprio grito. Diz que não quer mais o cara, que ela pega o beco. Aí o cara diz assim pra ela. Ele diz assim, ó: volta, amor, mas dá rei. Um ano fez ontem. Te chamo, onde estás? Que vais voltar. Teu sonho se sai de mim. Sofro demais, meu lindo amor. Volte, meu amor, pra mim. Sem o seu amor, já nem sei o que é dormir. Tão horrível foi, meu irmão. Tanto assim. E aí, Jefferson? Onde tu estás? Já já o baú de luxo. Eu preciso descobrir se com outro estás. Eu te perdi. Meu amigo Fábio aí do Fuxico do Farol. Meu amigo Barriga, o homem que comanda o açaí, lá do Curuçambá, diretamente de Souri. Um ano fez ontem. Já tô com meio litro. Onde estás? Que vais voltar? Eu sonho, se sai de mim, eu sofro. Volte, meu amor, pra mim. Bora, Henrique! Volte, meu amor. DJ Tom. Meu pensamento longe vai. E o que que é? É saudade de você. Meu amigo Alan, só na manhã, né, Alan? É saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade de você. A solidão vem machucar, o coração já quer parar. E você tão longe está. E do carroceiro do amor tá na área. É saudade de você. Nosso amigo Beijo Boy, um abraço pra você, ouviu, Beijo Boy? Sona Mania! É saudade de de você. E é saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade de você. Netão, deixa eu abraçar aqui nosso amigo Bigode. Tá aqui do nosso lado esquerdo, tomando uma. Hoje ele resolveu. Até porque ninguém é de ferro, meu irmão. Aqui atrás tá o nosso gerente, Juninho. Um dos maiores, um dos mais categorizados gerentes do norte do Brasil. E o Clailson aprendendo tudo com ele. É verdade, cola nele. Um abraço, meu irmão. Bora, Bigode. Só parque show, meu irmão. De saudade de você, amor. Olha o cara de apito também. Saudade, um abraço a você. Você e toda a produção ali do Pop Live. Pop Live. De saudade de você. E aí, mestre? Amor. De saudade de você. É. Saudade de você. De saudade de você, amor. Cura ferro! De saudade de você. Direto dos campos Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. Brasil, o grande marketing lá do Crocodilo, ele está aqui. Alô, Breno. Aqui. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. DJ Tom. Esqueça, se te magoei, só você. Tisse Mondeguir aí, o gerente Juninho, tá aqui. E aí, meu amor? Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. A carroça. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer. Amigo cara de apito e a galera aí, os estivadores estão aqui, pode crer. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo Lúcio Cedês pra você voltar. E aí, Lu? Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Valeguinho. Amor, só você eu quero. Amigo Charlie, de amor, acabou de chegar. Meu amor, te peço, não me deixa. Toca aí, DJ Tom. DJ Tom. você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. Faço tudo que você me... Pra ser minha amiga Rose, a Débora também. Alô, Cris! Na verdade, tu... As meninas estão... Mas quero... Claro, a neném já fazendo corpo a corpo, né, neném? Feliz por você, você... Faço tudo, por Henrique! Tudo pra te ver feliz com você, você. Faço tudo, e ele tá na área. Tudo pra te ver. O carroceiro do amor. Não é mais, né? Já tô sabendo. Sem graça e triste. E aí, Jefferson? Porque você Jefferson está distante. Mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. E a baronesa de luxo? Você baronesa? Pede. Luxo. Às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você e aí, Paulo Blake? Feliz com você, você. Vai dar um tempo? Tudo pra te ver feliz com você, você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Uou, uou, xalalala. Uou, uou, xalalala. Aqui, porque o nosso sargento dá valor. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Somente agora entendi. O brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir me livrar desse amor assim. Bora, barriga! Por você não sofro mais. Pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não te quero nunca mais. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Meu amigo Marquinho Belém. Esse seu jeito. E aí, Marquinho Belém? Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. Pois é, né? E voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Procuro sem saber aonde estás. mandar aqui um grande abraço à galera de Quatiburu e São Ligado, lá de Boa Vista. Um abraço pra vocês aqui do Tom, curtindo o Som da Luxuosa. Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Eu aqui na minha mesa, tá pai d'égua, viu, Ivan? Isso, este tem água, é Red Bull, bombons, tá pai d'égua. Eu fiz pra poder. Amigo Frank lá do Jurunas e sua esposa. Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Zero a zero, né? Me amarraram aos 45. Aí já rola um beijo. Não vai levar a nenhum lugar. O Anderson já pega logo a bolsa da mulher, né? Deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar só. Colocar dinheiro aí que é bom nada, né, Anderson? Do que sofrer junto a você. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. Meu amigo Douglas e o Ronaldo da R9. Deixamos um abraço. Fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas. Coisas que alegram o coração. Já conseguiu enfraquecer. Fez um romantismo se perder. No lugar de cá, amigo Reinaldo Imperador. Bora, Reinaldo! Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. Te amo. Preciso tanto. Atenção, garçonete Adriana. Então chega aqui na mesa do Paulo Blank. E tá muito puto que não tem gelo, não tem cerveja. E não aceito. Dona Marisa já bebeu tudo. Não deixarei que o essa música aqui eu vou te contar. Fala pra ela aí, meu irmão, diz! Quantas noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir? Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos? Tá dito do 40 horas! Você não ligava para minha dor, não queria nem saber do meu amor. Agora não existe nada pra me consolar. Você jogou fora o amor que eu te dei, fez da minha vida um inferno pro meu coração. Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Olha aí o que ele vai dizer pra ela. Eu perdi, mas você também perdeu. Perdeu e bem. Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Rapaz, outras noites você me deixou assim, rolando. Já vou puxar o baú de luxo. Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos. Já aqui na área, o nosso patrão Carlito. Você não ligava para mim. Já fazendo o corpo a corpo, né, patrão? Meu amor, agora não existe nada pra me consolar. E o que que ela fez? Você jogou fora o amor que eu te dei, fez da minha vida um inferno pro meu coração. Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Aí, DJ Tom, solta som! Dia 12 de janeiro tá chegando dia 12 de janeiro! O meu aniversário aqui na Via Show! DJ Tom! Aniversário do Homem do Alô! Alô! Dia 12 de janeiro, gente! Marque aí, dia 12 de janeiro, aniversário do Homem do Alô! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. E aí, bigodinho? Dia 12 de janeiro é nós, hein? Pra super lotar Via Show! Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. É um cara simples. Sim, batera, qual é a parada aí? Ela com certeza vai se ligar. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega funk e lambada. Olha só, amanhã vamos até Bragança, hein? Você, você e eu. Até porque dia 26 acontece o festão da Marujada. E vai rolar, viu, gente? Pra você que vai até Bragança, dia 26 vai rolar o Black Friday. comprando ingresso, você ganha outro. Tem Aldair Playboy, tem Carroça e o Cúmulo do Marajó lá na ABB. Dois ambientes funcionando, dia 26 do máximo. Sacode Amazônia pro cara de apito. Carroça da Saudade, o show que vai ficar marcado pra sempre em sua mente.